Panorama Agrícola para 15 de fevereiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. De fevereiro de 2013, sexta-feira de lua nova, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado é: se o problema tem solução, que ótimo, se não tem, paciência. Na entrevista de hoje, confira informações sobre o programa Juro Zero e o Terra Boa. E no boletim do SC Rural, destaque para o projeto Propaga Jundia. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Chá verde, cenoura, tomate, laranja e linhaça são alimentos fundamentais para uma boa dieta alimentar. Acostume-se a comê-los diariamente. É hora das notícias. Organizações de agricultores familiares de todo o Brasil que desejam participar do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, já podem enviar propostas para a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Em 2012... O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou à Conab para a execução do PAA 539 milhões de reais. Essa verba beneficiou mais de 119 mil famílias de agricultores por meio da aquisição de quase 270 mil toneladas de produção. A cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Conab prevê mais 2 bilhões e 600 milhões de reais de investimentos até junho de 2015 para comprar alimentos de 500 mil famílias rurais. Podem participar do programa agricultores enquadrados no PRONAF, inclusive povos e comunidades tradicionais. Os participantes devem estar organizados em cooperativas ou associações. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conversamos com o Campo Experimental de Psicultura de Camboriú da EPAGRE, com Hilton Amaral Júnior, que coordena o Propaga Jundia, um projeto que tem recursos do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Quais são as novidades neste ano de 2013 do Propaga Jundia, Hilton? As novidades, Mauro, é que, bom, o ano passado a gente propôs a fazer duas unidades didáticas, uma no município de Luiz Alves e outra no município de Blumenau. Nos propomos também a trazer três grupos de produtores do estado para conhecer essas unidades didáticas. Isso foi feito ano passado. E esse ano estamos novamente fazendo duas unidades didáticas e vamos trazer de novo, novamente, três grupos de produtores para conhecer o cultivo do jundiá, tanto em monocultivo, só o jundiá, e jundiá junto com tilápia em bicultivo. O produtor tende a decidir pelo monocultivo ou pelo bicultivo? Os resultados que a gente está conseguindo até agora mostram que o monocultivo do jundiá é o mais indicado, né? O monocultivo com arrastamento tem mostrado resultados bastante, bastante interessantes. Temos conseguido, em média, jundiá acima de 600 gramas em 5 a 6 meses de cultivo, quer dizer, bem acima, inclusive, do peso de mercado inicial do jundiá. O potencial é grande em Santa Catarina para o cultivo de jundiá? Muito grande, Mauro. Para você ter uma ideia, os dados de levantamento de produção da EPAGRE no ano de 2007 dava início à comercialização do jundiá com menos de 60 toneladas. Hoje já estamos produzindo mais de 800 toneladas de jundiá no ano de 2012 e a tendência é aumentar muito, né? Porque O Jundiá, além de ser uma espécie nativa nossa, ele tem uma propriedade bastante interessante, que é o crescimento em águas frias e no inverno também, né? Nas regiões quentes no inverno ele continua crescendo. E o Tomaral Júnior, da Ipagre em Camboriú, quais são os próximos passos desse projeto de pesquisa financiado pelo SC Rural? Bom, os próximos passos é a continuação das unidades didáticas, e esse projeto é um projeto que a gente está utilizando como um projeto piloto para um projeto futuro, que seria de aumentar a quantidade de unidades didáticas e também aumentar o número de produtores que venham conhecer essas unidades para realmente poder fazer uma divulgação maior, uma propagação maior dessa espécie dentro do estado de Santa Catarina. Que orientação você teria, Hilton, para o produtor rural que deseja investir em piscicultura e especialmente em Jundiá ou Jundiá e tilápia? O passo inicial que a gente sempre orienta os produtores é que se os produtores, através de um curso da Epagre ou de visitas de produtores aos técnicos, para que primeiro eles aprendam alguma coisa sobre piscicultura, né? Que não entrem na atividade com desconhecimento. Após ele ter um certo conhecimento, a opção pelas espécies. Hoje nós temos praticamente 3 espécies básicas aqui em Santa Catarina, que seria a tilápia, as carpas e agora o jundiá. As tilápias mais na região do litoral, as carpas mais para a região oeste, e o jundiá, que praticamente pode ser cultivado em todo o estado. Mas o principal é que ele faça esse cultivo sempre com conhecimento técnico. Conhecimento técnico que deve ser adquirido junto à Ipagre. Com certeza, junto à Ipagre. Ok, conversamos com o Hilton Amaral Júnior, que coordena o projeto Propaga Jundiá, financiado pelo SC Rural. Muito obrigado, Hilton, pela entrevista. Obrigado a você. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A maricultura em Santa Catarina é o assunto de hoje da entrevista com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. A maricultura, nós já temos uma reunião finalizando, já fizemos um acordo, a Celesc está indenizando todos os maricultores que tiveram o prejuízo nos valores que foram perdidos. Então, num acordo amigável, junto à Celesc, ela concordou, levantamento feito pela equipe técnica da Ipagre. Então, acredito que não haverá prejuízos momentâneos para os maricultores no que se refere ao que deixou de ser vendido ao mercado. Então, tudo aquilo que se perdeu, haverá uma indenização por parte da Celesc. Já se sabe o valor? Não, ainda não. Estão sendo levantados valores a campo, mas o valor que der, a Celesc está disposta a indenizar, desde que seja uma coisa real, com documento, com dados técnicos, ela está disposta a indenizar. Não só os produtores de ostras, mas também as pessoas que vivem do berbigão, da mesma forma, também receberão a mesma indenização. Aí o processo judicial que interdita a pequena área, que a gente chama, a grande área estava interditada, foi liberada, e o magistrado, o juiz federal, mantém a pequena área até que venham todos os exames confirmando que não há nenhum tipo de contaminação. Nós acreditamos que em 20 dias, no máximo, com todas as precauções que a Fátima está tomando, com todas as precauções que a Celesc está tomando, que a Secretaria de Estado da Agricultura, juntamente com a Ipagre, está tomando, eu creio que em 20, 25 dias a área estará liberada para a produção novamente. O secretário João Rodrigues aproveita para apresentar o Juro Zero e outros programas da Secretaria de Estado. Bom, nós estamos já colocando no mercado o plano para o ano 2013. O Juro Zero mantém-se mais 100 milhões, na mesma proporção de 20, 30, até 50 mil reais dos projetos a serem apresentados, avalizados pelos técnicos da Ipagre em cada município. O juro é subsidiado pelo governo do estado. O produtor terá de 8 anos com 2 de carência para pagar. O troca-troca de sementes de milho nós melhoramos um pouco, nós mudamos agora. A semente de milho é altamente tecnificada, para quem quiser produzir um milho mais tecnificado. A proporção será 9:1. E depois temos o milho de média tecnologia, que é o que se usa muito em Santa Catarina, na proporção de 4:1. Então isso já é colocado ao mercado. O calcário, nós também estamos disponibilizando o volume necessário para fazer a recuperação do solo, obviamente para os produtores enquadrados nos programas da Secretaria de Estado da Agricultura. Kit forrageiro aumentamos em 1.000 unidades, vai para 3.500 kits, para atender também o pequeno produtor de gado, prioridade para quem produz leite. Então são essas as ações que estamos colocando à disposição através da Secretaria de Estado da Agricultura, com apoio direto aí da nossa equipe técnica da Ipagre. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.